Opa! Ele tá parado! Que golaço! Que golaço! Que golaço! Acha coração! Não! Não é assim! Pelo amor dos seus filhos! Está começando mais um Especialistas, o seu podcast de semanal nacional e internacional de futebol. E tem aqui o meu amigo Celso Maciel, campeão paulista. Celso está feliz ainda com o Palmeiras jogando pra caramba? Fala, Paulo, beleza? Beleza? Foi feliz, né? Feliz demais. A única coisa que teve de bom mesmo foi ter ganho só, porque o futebol tá mais. tá mais do que qualquer coisa, né? Diz que o Palmeiras é campeão paulista, já estão querendo mandar embora o Luxemburgo, né? Que o time ganhou, ele ficou insustentável que o time ganhou do Atlético Paranaense. É, exatamente, você vê que o futebol assim, tá tão feio de que nem ganhar tá adiantando, né? Ganhou do... Assim, o Palmeiras jogou o Florida Cup, ganhou, beleza, não vale nada. Ganhou o Paulista, também não vale nada, né? Valeu só por ser clássico, mas jogou nada também. E agora ganhou do Atlético, mas também sem jogar quase nada. Então a torcida já tá meio sem paciência, né? Ela tá cansada de algumas caras ali, né? Bruno Henrique, Veiga, Zé Rafael, Scarpa. A torcida não... perdeu a paciência já. Você vê que a situação tá tão ruim que mesmo ganhando, não tá adiantando, né? E na minha direita aqui eu tenho meu amigo Dalton Cordeiro, que vai explicar nesse programa hoje qual que é os bastidores da saída do Pato. Você me põe na direita e ainda quer que eu fale do Pato. É isso. Uhum. É, maior investidor do Brasil. Vai falar que ia comer pão de queijo. Agora já parece que vai pro Inter, né? Quase confirmado. Certo é que no São Paulo não está mais, né? A única certeza por enquanto é que ele rompeu, né? O contrato dele. Com esse descobriram que ele era o problema do São Paulo, né? É, então, com esse maravilhoso time do São Paulo. Se ele tivesse lá, talvez não tomasse o gol do Rossi hoje, né? Contra o Bahia. E você que tá ouvindo a gente agora, eu sou o Paulo Carvente, o mantenedor host boss dessa bagaça. Até o final desse programa eu vou revelar o name rights do estádio do Corinthians. Fica ligado, não larga a gente no meio, não. Gente, é um programa independente de entretenimento, que a gente conversa basicamente 100% de futebol e seu universo, às vezes algumas notícias engraçadas, como a gente já separou duas ali interessantes pro programa dessa semana. E a gente tá voltando depois de muito tempo, graças à pandemia, né? Acho que todo mundo já deve estar sabendo disso, não teve futebol. E aí, Sal, você conseguiu ter saudade de futebol durante a pandemia? Como é que foi? Do futebol europeu, né? Do futebol europeu, realmente, eu tava com saudade. Do futebol brasileiro, nem um pouco. Mas você sentiu falta mesmo? Tipo, puxa, eu queria estar vendo um jogo agora. Porque aqueles primeiros 3-4 meses ali foi complicado. Sim, pelo fato de, assim, de eu ser do grupo de risco, né? Então, eu tô só ficando em casa, trabalhando em casa, inclusive. Então, e meu hobby preferido sempre foi assistir futebol na frente de qualquer outra coisa. Então acabei sentindo falta mesmo de assistir jogo velho. Em casa, jogo de futebol europeu. Acabei vendo uns jogos velhos ali, YouTube, alguns que a própria TV acabou reprisando, né? E eu vendo noticiários também, né? De futebol sempre tem um noticiário ou outro, aquelas falsas contratações, né? Que não precisa nem citar o canal, né? Mas a gente sabe qual é. Planta falsas contratações e contratações assim, Drogba, né? Ibrahimovic. Nessa pandemia, o Ibrahimovic acho que jogou em todos os times do Brasil, né? Então foi mais disso, né? A pandemia foi mais disso. E você, Dalton, sentiu alguma saudade do futebol ou ficou só no Division 2? Ah, não. Futebol do Diniz, pô. Como não sentir falta, né? Toque de... Como não sentir falta do dinizismo. É, dinizismo. Gols do Pablo. Opa, Tinha como não sentir falta a disso? A raça do pato. É, Tottenham tomando goleada do, do Bayern de Munique. Tava uma beleza, né? E aquele meme, Dalton, que mandaram no grupo do Diniz, se o Diniz fosse médico? Que mandaram, né? Quem mandou? Se o Diniz fosse médico, ele falaria: o paciente morreu, mas a cirurgia foi um sucesso, ocorreu tudo bem. O desempenho foi magnífico, né, na cirurgia. Que derrota maravilhosa é isso? Igual quando o Corinthians perdeu pro Flamengo lá na semifinal da Copa do Brasil do ano passado? Não. É, ano passado. Não, ano passado mesmo, né? Não, foi acho que nas quartas ou nas oitavas. Nossa, mas que futebol maravilhoso do Corinthians. Nossa, foi linda a derrota. Foi lindo. O próprio Abel Braga, né, falou isso quando eles perderam para o sub-20 do Flamengo. Ele falou, foi lindo. Foi um jogo lindo. Tem muito essas manias, né, de ficar com essa questão de posse de bola já foi mais, né? Mas ainda tem isso, né? Tem a bola, goleiro que joga com os pés, tudo isso. É, exatamente. Parado, goleiro que joga com os pés. O pessoal vai modernizando, o Salsão que gosta bastante, né, dos técnicos modernos. Barroca já caiu, né, do coxo, falando em técnicos modernos, né? Não é moderno, o Franco já começou acabou de cair. Já acabou de cair o Franco ao vivo aqui. Quase tentamos segurar, mas não deu. Não deu tempo. Ele vai vir pro São Paulo, Diniz, boatos, né? Barroca, será? Como diria aquela música do... A música é do Ira, né? Acho que é Desculpe Meu Amigo, mas não deu pra segurar. O Ney Franco perdeu o estadual com o time de moleque com gol no último minuto, no acréscimo. Aí veio pro Campeonato Brasileiro, teve Covid, teve que jogar a partida sem 19 titulares. Um negócio assim, não foi? E teve um time aí que conseguiu empatar com o Goiás. A primeira rodada com o Goiás com 14, primeira rodada contra o São Paulo, eles conseguiram adiar de uma forma bem suspeita, né? Não deu pra entender. E aí teve um time aí que conseguiu ainda empatar com o Goiás, com 14 desfalques. Teve um time aí, né? Campeão paulista, né? É, esse é o grande campeão paulista, né? Campeoníssimo paulista. E você falou de jogos antigos, né? Durante a pandemia. Cara, em muitos anos eu consegui ver, tipo, títulos do São Paulo. Foi bem emocionante. Puta, assim. Foi deve ter batido uma nostalgia fodida. Imagina, pra gente que é velho, assim, ver o São Paulo campeão é algo que a gente já viu a vida inteira, né? Mas eu imagino pra quem é adolescente, né? Molecada de 15 anos, 14, 15 anos aí, não deve estar fácil. Consegui mandar no zap ali, ó, campeão, caralho. Comemorou no zap, título reprise. Em algum momento você vai... Reprise do Corinthians teve até fogos, cara, aqui na quebrada do Mundial. Verdade. Ah, teve aqui também, aqui teve também. Corinthians é pouco emocionado, né? Time demolido, vários problemas, o cara não consegue pagar o salário dos caras. Tinha ganho o Campeonato Paulista pra garantir o salário do pessoal esse ano. Aí alguém, a gente já imagina quem que é essa pessoa, né? Pessoa com o rosto meio furadinho. Chega no maior jornalista da atualidade, todo mundo concorda aqui, né? Ah, com certeza. Craque Neto. Tá de brincadeira, né? E vaza. Vaza o name rights ainda até o dia do aniversário. No fórum do Palmeiras falou o Areia. Já falaram, e ainda falaram, ó, o patrocinador vai ser algo incomum e já patrocinou o time. Aí tem lá, tem Calunga, Banco Excel. Batavo, Suvinil, Samsung. Qual a opção que você acha que vai ser? Duratex. Caixa. João Tex. Serasa. Serasa está de Serasa. Serasa patrocinar o Corinthians foi a maior hipocrisia, né, que a gente já viu. Enfim, aquele meme lá do cachorro. Enfim, a hipocrisia. Enfim, a hipocrisia, né? A Serasa patrocinar o Corinthians. Não, mas é uma jogada de gênio. Tipo, o Serasa já patrocina e o Corinthians já paga o Serasa já com... É, então eu pensei isso sobre a Caixa, né? A própria Caixa nomear o estádio e abater parte da dívida. Seria, assim, pra mim, o mais viável, na minha opinião. Sim. Arena Caixa Econômica Federal, por exemplo. Não tem problema ele estar metido com algum caso de corrupção na construção, que a Caixa não se encaixa nisso. Ela só foi avalista, né? Ela só... Então, assim, não vi... Pra mim, na minha opinião, acho que a Caixa não mancharia a imagem dela ali, não. É, não, acho que a única é só mais estatal mesmo, porque, assim, risco baixo e o primeiro presidente, o presidente que tava anterior, né? Esqueci o nome dele. Roberto de Andrade. Naquele de frente com o narrador lá, o... O André Henning. André Henning lá. Quem é que vai investir num estádio que tá todo dia na página do jornal? E pelo que parece, só setorista do Corinthians trabalha, né? Sempre tem uma notícia horripilante do Corinthians. Parece o governo Bolsonaro. Todo dia. Todo dia tem uma notícia, né? Mandar ele embora. Os cara, só os caras trabalham, tipo, só o Corinthians tem desgraça pra contar. Parece que eles ficam de plantão lá, né? No centro de treinamento do Corinthians, esperando acontecer alguma coisa. Só ficar lá que acontece. Aí eu não sei se acontece demais, os caras falam ou são os únicos caras que estão falando, trabalhando de verdade, o resto tá passando pano, né? Vamos saber. Mas o Neto cravou, mas o André Sanches foi no Twitter, desmentiu o Neto, basicamente. Será? O pessoal já assinou. Chico Lange já falou que era a Samsung, uma coisa assim. Não, falou que é a Amazon. Tá uma rinha ali pra ver quem é que acerta o André falou que eram vários interessados, mas que as negociações continuavam, que não tinha nada certo. Foi o que ele disse no Twitter dele, né? Vamos chutar. Sim. Aí quem... Chutei. Tem alguma ideia aí, Celso? Eu acho que é Magazine Luiza, hein? Eu tava esperando a Caixa mesmo. Era o que eu imaginava, a troco de abater parte da dívida, né? Ainda acho que tem chance de ser isso. Acho que a chance pode não se concluir porque o governo atual tá se mostrando contra, né? A Caixa patrocinar times específicos, né? Isso acabou dando uma melada aí com a troca de governo. Né? Mas seria uma possibilidade. Eu ainda aposto Caixa. Quem que você acha que vai patrocinar a Arena, o Dalton? Chuta aí, já que tá de graça, todos os corintianos estão chutando mesmo. Eu não posso chutar também. Sei lá. Samsung. Pronto. Aqui é a primeira marca que tá na minha frente aqui do computador. Arena Samsung. É, eu ia ficar boa. Top. Primeira marca pela minha... Arena Alce. Alce. Tem um Alce na sua frente aí? Tem um Samsung e um Samsung na minha frente. Que se fala Ozzy, né? Inclusive que não faz sentido, né? Um brasileiro jamais falaria Ozzy, né? Qualquer brasileiro falaria Alce. É. Bom, aí pra vocês verem que voltamos de recesso no programa e não se falou de futebol. Por que será? Porque não teve futebol, né? Todos os times em crise extrema. Principalmente os paulistas, acho que é a pior fase dos paulistas de todos os tempos, né? O Santos que parece que deu uma cortada pra cuspir agora, né? É, até ganhou do Sport fora de casa, né? Ganhou do Atlético Paranaense também, o Santos deu uma recuperada. A gente imaginava que o Santos seria o pior dos paulistas no brasileiro. De todas as contas, parece que é o melhor. Por enquanto tá sendo o melhor. Num campeonato que o Vasco é líder, né? Qualquer coisa tá acontecendo. Pode acontecer. E é interessante que essa parada ela foi mal pra todo mundo, porque assim, o Grêmio tá mais ou menos, o Flamengo tá só ladeira abaixo. Parece que tá administrando, né, pro Flamengo, tá parecendo aquele time que já é campeão matematicamente e agora tá só fazendo jogos ali pra completar, né? Pra um campeonato que vai terminar em fevereiro, vai ser o primeiro 2020-2021 do Campeonato Brasileiro. Será que eles vão permanecer com isso? Calendário europeu? Poderiam, né? Pra Por questão das contratações não atrapalharem o calendário aqui, né? Os caras já estavam jogando dezembro mesmo? É, mas pelo que eles passaram, assim, de impressão, pelo menos que eu fiquei de impressão, né, nas entrevistas, tudo que teve sobre questão de calendário, eles vão querer terminar o mais rápido possível pra emendar o próximo e voltar a ter o ano fechado, né? Ao normal, né? E uma questão que vai causar também problema é que vai adentrar as datas estaduais do ano que vem e a Conmebol tinha interesse em começar a Supercopa no começo do ano que vem. Então, ou seja, a escolha dos times já seriam entre essa Supercopa e estaduais, ou até focar na Supercopa e colocar sub-20 dos estaduais do ano que vem. Vai, pelo que está aparecendo, não vai ter nenhum nem outro para que o Brasileirão volte a ser só de um ano no ano que vem. Capaz de não ter essa Supercopa, o estadual ser bem esvaziado, para o brasileiro já começar ali em abril, mais ou menos, para já fechar, né, 21 com né? dois brasileiros, né? Pessoas reclamam aí que o Palmeiras ganhou dois, mas a gente vai ter dois campeões brasileiros em 2021, né? Como a Argentina, né, no caso, resolveu essa situação do calendário, foi realizando o torneio, já tinha, na verdade, né, o Apertura e o Clausura. Clausura, né? Lá sempre teve dois campeões, né, só mudou há pouco tempo, né. Lá sempre teve o campeão de primeiro turno e o campeão de segundo turno, e todos tinham validade de um título, né. De um título, como se fosse um título argentino, né? Normal. Argentino. E o que eles fizeram foi cortar... Então era possível ser campeão duas vezes, né, numa temporada só. No mesmo ano. Eles só finalizaram, né, um deles, né? E aí começou até a temporada no meio do ano, né? No ano. Mas o Grandona, ele enfiou vários times da Série A, né? A Série A ficou gigante, né? Acho que tinha 30 times. Sim. Não lembro. 30 times, 28 de Buenos Aires. Virou meio que uma super campeonato. O de Buenos Aires e grande Buenos Aires, né? Digamos, província, né? O futebol argentino voltou já? Não, nem não tava notícia, tendo um pouco, né? Esses dias, não tava? Tá, não. Mas assim, enxugada de calendário seria boa pra fazer um torneio menor, tipo um brasileiro reduzido ano que vem, por exemplo, pra poder começar um brasileiro de verdade na metade do ano, um exemplo, né? Fazer uma Copa, sei lá, dos campeões... Porque a gente tava. Até a gente teve um programas atrás que a gente discutiu, né? Essa Supercopa do Libertadores, né? Que teria. E que seria bom pra. Como que seria feita, né? O formato e tudo mais. Até pra não passar por cima disso. E como o pessoal, né, gosta bastante dos estaduais. O pessoal, eu digo as federações, né? Que gostam do dinheiro dos estaduais. Pra não atrapalhar, né? Faz um campeonato menor, ou nem faz nada, espera só chegar no meio do ano e lança o brasileiro, né? Sim, pra mim esse seria o ideal mesmo, na minha opinião. É, assim que acabar esse brasileiro, lá, fevereiro, por exemplo, um mês de férias, ali, vamos supor, março de férias, né? E aí começaria essa Supercopa aí da Libertadores. Até perto do meio do ano, pra voltar com o brasileiro 2021-2022, e assim acompanhando a Europa. E o estadual, tudo bem, poderia até fazer paralelo ali a Supercopa da Libertadores, aí iria de cada time, né, colocar sub-20, colocar reservas, mesclando, né, colocar titulares em clássicos, estadual, mas focando mais na Supercopa da Libertadores, né. Mas a gente sabe que é isso que eles vão fazer isso, eles vão apertar o estadual ali, já começar o brasileiro em seguida e voltar a ter brasileiro no mesmo ano mesmo. Tudo levando em consideração também que a depreciação do produto, né? O maior investidor está totalmente desinteressado. Vocês acompanharam esse quebra-pau aí no jurídico, nos bastidores aí entre Globo e o Grupo e o Turner. Sport Interativo, né? Grupo Turner. Sim, eu acompanhei diariamente, né? Basicamente, que a medida provisória do Bolsonaro, que muda basicamente só a lei do mandante, né? Digamos assim, o mandante, ele passa a ser o dono da transmissão. É, a lei atual, né, antes da MP, era assim, os dois clubes em campo eram donos do direito de imagem, né? Então uma televisão só poderia passar o jogo se ela tivesse contrato com ambos os times em campo, né? Só que isso favorece o monopólio, né? Porque a Globo ela fechava ali com os clubes mais pobres, ela já conseguia maioria no campeonato e nenhuma outra televisão ia comprar de 5 times. E aqueles times que ficavam sem contrato só tinham escolha: ou fecha com a Globo ou fica sem jogo transmitido. Foi basicamente o que aconteceu com o Palmeiras no ano passado, né? Enquanto ele não fechou com a Globo, os jogos dele não passavam em lugar nenhum. Ele não tinha possibilidade de vender para ninguém, porque todos os outros já estavam fechados com a Globo. Foi o que o Flamengo encontrou esse ano no Carioca, né? Que ele era o único não fechado com a Globo. Então os jogos dele não passavam em lugar nenhum. Aí a medida provisória permitiu que ele mandasse jogos no YouTube. Então assim, no mundo inteiro já é assim. O mandante é dono do direito de imagem do jogo. A diferença é que na Europa, os times, por iniciativa própria, fundaram uma liga para que a própria liga negociasse em bloco, né, os direitos de TV. Mas isso tem que partir dos clubes. Agora, para mim, a lei não tem que dar direito de imagem aos dois. E, bom, no final das contas, o clube pequeno é o sempre que se lasca, né? Dependente do modelo. Que a Inglaterra, como é uma liga e eles procuram dividir ali mais justo, o pequeno acaba tendo mais verba, né, digamos assim. Então você vê que a divisão é o principal, ou seja, a forma que você negocia, né, em bloco, uma liga com uma divisão mais justa, do que o direito de imagem em si. O direito de imagem mesmo só serve para dar mais liberdade e mais competitividade. Porque se você dá o direito de imagem para o mandante, mas as negociações continuam sendo individuais, o Flamengo e o Corinthians vão continuar ganhando mais. Isso aí é questão óbvia. E quem acabou de ter o acesso, ou os times menores, vão acabar tendo menos. Não tem, não tem como discutir muito, né, isso aí. O que acontece muito na Inglaterra: o time menor sobe, normalmente ele cai. Difícil ficar, né, na primeira divisão lá. Só que pelo menos cai mais rico, né? Cai com tudo em dia. Basicamente é o Leeds United, né? Ele subiu com o El Loco Bielsa. Já tá vazando aí na mídia algumas supostas contratações dele. Inclusive aquele Arthur, que era do Palmeiras, né? Do Ceará. Uhum. Então você vê que eles entram já na Premier League, eles precisam contratar, porque eles não têm nível, né, para aguentar a Premier League. E aí alguns, assim, que dá muita sorte, conseguem ir ficando. Basicamente o Leicester é um que eu me lembro, assim, que subiu e tá até hoje, né? Essa temporada o Sheffield, né, não contratou quase ninguém. Ah, exatamente. O Sheffield, né, contratou quase ninguém e ficou em nono, se eu não me engano. Ficou bem colocado. E aí você tem outros times, por exemplo, o Bournemouth ficou um tempo, né, na Premier League, e foi cair essa temporada, depois que conseguiu acesso. Conseguiu aí boas temporadas permanecendo. E aí você tem alguns que tem esse vai e volta, né? Que é Aston Villa, Newcastle. Sempre tá, né? O Watford, ele não foi ioiô. Ele conseguiu ainda ficar algumas temporadas. Aquela que o Richarlison ainda tava lá, o Gomes, né? Uma época. Uhum. E agora acabou caindo. Mas realmente, alguns ainda conseguem se manter um tempo, né? Porque aí depois começa também a ter muito time, naturalmente, né, quando você vai fazendo essa troca, acaba entrando bastante times assim, menores, né, menores em questão de capitalização e de jogadores, né, não que seja menor de história, porque lá, como o futebol é mais antigo, né, assim, de mais tempo, então os times eles têm uma história, né, maior. Tem tradição, é como se fosse tudo um monte de Ponte Preta, né. Basicamente assim, Inglaterra, né? Inglaterra tem os grandes, o resto é tudo Ponte Preta, assim. Não, Celso, não muito são querido grandes, em Campinas, né? Não são grandes campeões, mas são tradicionais, né? Celso, e super bem-vindo para metade de Campinas, né? Vou ser bem recebido, né? Quando eu for. Por metade de Campinas. Viracopos, né? Metade de Campinas. Vai me receber bem, né? Então, outra metade talvez não. O comentário do campeonato argentino, né? E eu dei uma olhada aqui. Consultei os universitários. Como que vai funcionar o campeonato argentino? Recebeu uma informação da produção. Isso, o ponto aqui tocou. Cascão. Vai começar dia 27 de setembro o campeonato. Uhum. E a previsão é que ele acabe. Cadê a notícia aqui? Ele acabe em dezembro. Tipo, um tiro curto. Vão ser 24 times, divididos em 6 grupos, partidas de ida e volta, e mais uma rodada de clássicos. Os dois primeiros de cada chave né? Vão 12 pro final. E aí do final, são mais dois grupos, com 6 times cada, aí a partida só de ida, nessa segunda etapa, né? Os primeiros de cada grupo vão decidir um torneio principal. O campeão garante a vaga na Libertadores. Uhum. E aí esses 12 aí clubes, os demais, né, vão disputar e aí conseguem as vagas nos torneios, tanto na Libertadores como na Sul-Americana. Era um brasileiro. Aqui, ó. E a ideia é que ele finalize dia 22 de dezembro. Então vão ser 13 semanas de duração o campeonato. Então eles vão fazer um negócio bem de tiro curto, assim, que era o que eu, na verdade, comentei antes de até de ver essa notícia, né? A questão do. Um tiro curto, assim. Sem ser tempo, ser. Jogo atrás de jogo, bem separado, né? Separar em grupos. Um brasileiro tipo série. É série D, que é tipo assim, né? Série C também, se eu não me engano, é assim. Mais, né? E aí. Milano, os 4 primeiros que sobe e depois tem um campeão também. Afinal de contas, como ficou essa bagaça da Libertadores aí? Tá agora. Não vai voltar só em setembro. Basicamente, quando voltar o futebol argentino, a Libertadores vai voltar uma semana, duas semanas antes. Né? Vai ter essa vantagem dos times brasileiros vão estar com ritmo de jogo e os argentinos, no caso São Paulo, né, que pega o River Plate. Vai estar na vantagem que os times argentinos não estarão ainda jogando. Né? Eles vão estrear a temporada na Libertadores. Então os brasileiros vão estar com essa ligeira vantagem, né? Ou desvantagem, né? Eles vão estar mais descansados, mas sem ritmo, né? A gente sabe que o futebol, a gente tá vendo o Bayern aí, né? Que vinha com ritmo. Dá uma diferença boa, né? Pra quem tá lá quase, parado. Quase não deu diferença o Bayern, né? Vamos tirar o elefante da sala, então, já que a gente falou dessa várzea, que é a América do Sul, né? O craque Mbappé postou que os fazendeiros estão na final. Você viu essa? Eu vi. E tinha postado até antes, né, que os fazendeiros estavam na semi, né, falando deles e do Lyon. E aí, o que vocês estão achando dessa Champions? Qual o prognóstico? Eu achei que o negócio do jogo único funcionou pra caramba, acho que o time tinha que adotar, hein? Eu fiquei pensando nisso depois, hein? Quando depois dos jogos eu falei, putz, que louco que seria se, por exemplo, que nem a própria NBA tá fazendo, né? De retirar os finalistas, juntar num lugar e mandar todos os jogos de uma vez. Só tem que ver como que isso vai ficar, por exemplo, né? Se fizesse isso num próximo torneio, por exemplo. Uhum. E questão de torcida, bilheteria, né? Porque você manda, por exemplo, a final já é assim, já é definida e num lugar. Será que você definir, por exemplo, a partir das oitavas ou a partir das quartas vai ser em Lisboa, né? Como tá sendo os jogos. Virar como se fosse uma mini Copa do Mundo, né? Exatamente. Mas você já, será que tem esse apelo também de comprar, de lotar os estádios com o pessoal? Porque, por exemplo, não vai chegar só gente de Portugal, obviamente, né? Pra disputar não. A time. De todo lugar do mundo. É que imagina acaba tendo aquela resistência então, do clube que é a sua torcida local, né? Num jogo de ida. Ludogorets. Então, não sei se. Eu achei muito bom a questão do jogo. Paulo Autori foi técnico do Goretz, não foi? Há pouco tempo? Acho que foi, isso aí viajou pra caramba. E E assim, ó, eu achei bem legal, né, a questão do jogo único, mas eu fiquei pensando muito nisso, né, principalmente como você falou no bloco anterior, que o time pequeno provavelmente vai sair menos favorecido, né, porque se você pega um Bayern agora, né, Não, mas o PSG tá aí na final, tá aí a... time pequeno, né. São de torcida também, né? Você acha que, por exemplo, uma final, se tivesse torcida, né? Você acha que teria mais do PSG ou mais do Bayern? Então, essa é uma pergunta. Porque, assim, Paris, por mais que não é um time tradicional, é uma cidade muito grande, né? Uhum. Então, querendo ou não, eles têm muitas pessoas, né, que podem. Né? Mas o Paris é mais time de um pouco de turista, né? Acho que o Bayern conseguiria mandar aquela torcida tradicional dele pra Portugal, né? Mas eu digo nem da torcida local, Celso. Eu digo mais da torcida, por exemplo, que já vai estar no local. Entendeu? Por exemplo, que seja em Lisboa, né? Como está sendo agora. Ah, você acha que torceriam mais para o PSG ou mais para o Bayern? Entendeu? Qual que será que tem mais tradição? E aí isso aí acaba, querendo ou não, né? Desbalanceando você também. Que acaba prejudicando um pouco o time pequeno, né? Que ele não vai ter tanta torcida de fora, né? Basicamente, quando é o Brasil na Copa. É muito difícil os outros países torcerem para uma seleção pequena contra o Brasil, né? Então o Brasil quase sempre joga com maioria nos estádios, né? Qualquer competição. O que eu gosto é que o Dalton tá animadaço. Ele tá crente que vai ter uma vacina até ano que vem. Torcida. E vai estar toda a torcida vacinada. 40 mil pessoas vacinadas. Pra poder assistir. Tá aí outra incógnita, né? Quando é que o futebol vai ter torcida de novo? Tem uns malucos que querem fazer sessão de cinema, né? Não sei se vocês viram isso aí. Quer fazer uma super sessão de cinema no Brasil inteiro aí. Já, pra semana que vem já. Então, um cara influente aí do meio do business. De filmes de herói, aí ele faz um super evento no Brasil que o sistema não pode parar. Só voltou ele falar que a gente destrói tudo e no final ainda ganha um macaco. Lembra que o Stallone falou isso? Sim. E no Brasil lá é tudo tranquilo, você quebra tudo, todo mundo acha legal, e ainda no final te dá um macaco. Ficou bem pra caramba, né? Até que o pessoal não cancelou ele, né, nessa aí, senão ele ia receber um vampetaço. Ele recebeu um vampetaço nas redes sociais. Né? Será que ele ia receber um vampetaço nas redes sociais? Ah, certeza. Na época dele não causava tanta revolta, não. O pessoal então, puto, mas nem tanto. Tem essa questão de época também, né? Hoje em dia, dependendo do que você fala, já. O pessoal já não tá levando mais desaforo pra casa. Eu falo assim, questão de torcida, né? Falei do ano que vem, e realmente, né? Não, nem sabemos quando vai voltar. Mas quando voltar também, né? Enquanto tiver assim, acho que o melhor formato mesmo é ir isolando, né? Condições, o máximo possível, né? Pra poder preservar o quanto mais puder, né? Assim, o isolamento, né, dos atletas, até mesmo do público, né? Eu achei interessante que parece que o jogo único elevou o nível da competição, né? Tá todo mundo jogando muito bem. Tipo, se o Lyon chegasse na final, tava bom. Se o Leipzig chegasse na final, tava bom. Só o Barça e o Juventus que não, né? Mas. Os times com Messi e Cristiano Ronaldo, né? Exatamente. Juventus que veio se arrastando o ano inteiro, aí... E mesmo assim ganhou o italiano, né, pai? Ganhou o italiano, chegando a nona, parece que vai fazer um deca aí, um scudetto inteiro, né? Quase 10 anos ganhando seguido. E falaram que o Flamengo iria caminhar para esse processo, e agora, por enquanto, não. Futebol brasileiro é uma incógnita, o pessoal sempre pensa que vai virar europeu, é muito, muito diferente. E o Barcelona, que dizer dele, né? Diz que teve pichação lá, diretoria Jim Carrey, né? Os caras descobriram, depois de um 8-2, que Jordi Alba, Piqué, que mais? Fala outros craques aí. Busquets. Busquets. Dembélé. Só craque. Não, para pra pensar. Sem medo, né? Que foi botado também na roda pelo Davis, naquele Nossa. Lance. Aqui ela vai ficar marcada, viu? Aquele lance. Nossa. Vidal. Foi igual, aquele, igual foram os pedaladas do Robinho lá. É. Aquele do Mateng. A gente sempre lembra, assim, de alguma situação assim. Ele vai ficar marcado. Tomou 2 gols do Coutinho ainda. Nossa, e 2 assistências. Rolinho do Carambu. Assistências, não. Dilson discorda o craque. E Dilson do Carambu, né? Então, vocês... É, o Semedo ficou gravado mesmo. E, de repente, descobriram que o time com esse monte de craque aí talvez não dê certo, né? Acho que era um milagre esse time. Todos eram melhores do que o Neymar, né? Todos que contratavam lá, o presidente falava que era melhor do que o Neymar. Não, mas nós não precisamos do Neymar, porque contratamos um cara melhor aqui, um tal de Dembélé, um Griezmann, não sei o quê. Já tá vendo que não é bem assim, né? E tem o boato do Messi pra Milão, né? Botafogo que foi mais forte do que nunca, né? Que falou que ele queria sair do Barcelona já. Agora. Eu nem acompanhei eles, no final de contas mandaram embora o técnico, aquele Zé Ruela lá. Na hora. O cara nem tem cara de técnico. Mandaram no mesmo dia, nem fui conferir. Porque isso aí pra mim acho que era meio obrigatório. Ele antes, ele já tava fazendo hora extra mesmo. Entendi. Nem sei, não. De onde saiu esse cara? Tinha que ele fez um campeonato bom com Betis. Com qual? Betis. Com Betis, entendi. Ficou conhecido como Oitiene, né? É o mesmo lance do Valverde. Pegou um time de meio de tabela ali, baixo de tabela. Fez uma boa temporada. Jogou o cara na metade de cima, já tá pronto pra assumir o Barcelona. É. E o Barcelona não tem mais, né, identidade, assim, tipo, não sabe mais se é toque de bola, se é ofensividade. Se é transição, se é chutão igual o Zidane. É toque chutão e cabeção. Muito cabeçada. Confuso em campo, né, você não vê uma estrutura mais de time. Claro que, assim, faz parte do DNA deles ser um time ofensivo, o que é o Santos. Eu acho que o Barcelona e o Santos são... Acho que segue mais a linha isso, né? De ter time ofensivo. Só que isso faz você tomar goleadas marcantes, né? Que você tem na sua cabeça que você não pode retrancar, você tem que sempre jogar pra cima. E aí as goleadas começam a aparecer, né? Sim. E técnicos que não têm essa filosofia não ficam, né, nesse tipo de time, né? O Jair Ventura lá no Santos, qualquer outro que entrar, nenhum técnico consegue entrar no Barcelona e colocar um estilo mais fechado, mas de brigadores, né? Vai ser sempre voltado a ter meio campos leves que tocam bola, né? Colocaram lá, por exemplo, o Rick Puig, o cara tem 1,5 metro de altura pra ficar tocando bola. Bom jogador, pelo que eu acompanhei, assim, mas não sei se ele encaixa no futebol de hoje. Queimaram o moleque lá, Fati, né? Vocês que acompanham muito aí, o Fati, né? Eles são muito focados em caras que são bons com a bola no pé. Mas a gente tá vendo que o futebol europeu não é mais só bola. O físico tá com peso muito alto. Muita física. Tá igual a NBA, né? Fala a verdade. Tá. Tá ficando igual a NBA, que o cara, ele tem que ser atleta e bom, tudo ao mesmo tempo. Né? Basicamente, algumas posições, né, na NFL também, o cara tem que ser atleta, bom e tudo junto. O futebol tá virando isso, né? Você só tem um cara bom de bola, não... O Arthur não conseguiu jogar no Barcelona. Esse Rick Puig eu tô duvidando um pouco. E são caras bons com a bola no pé, mas futebol não tá só isso hoje, né? E com isso consagrou o Bayern, né, o Dalton? Que eu falei que era um time mais ou menos. Aí depois você foi olhar de verdade. Depois eu fui dar uma olhada. Fiz igual a Dilma, que o Bayern... tem capacidade de fazer a gente olhar. O Bayern tá chegando muito desde a... Eu não vi, mas eu olhei, porque o Bayern tem a capacidade de fazer a gente olhar. É. O Bayern tá jogando muito, como o Celso falou, né? Desde a volta do futebol. Desde que trocou de técnico, na verdade, né? Falar. Desde que entrou... o técnico. Desde que teve essa troca, né? Uhum. O time... tava realmente... Começou mal, vacilando. Né? Tava vacilando, né? Não tava legal, não tava encaixando. É, talvez a ideia de jogo, alguma coisa de vestiário, enfim, não... O não time deu... titular... Né, então. E não tava dando certo. Tanto que são os mesmos caras, só que estão jogando muito, né? Muito mesmo. E o Zinabre tá jogando bola ou não tá? Zinabre. Pouca bola, né? Ele encaixou. Então, e é da base do Arsenal, ele, né? Uhum. Né? Foi pra. Não serviu. Fez uma ou duas temporadas no Werder Bremen, né? E depois o Bayern contratou. E quem me acompanha aqui no programa sabe que o quanto eu criticava, né? Os franceses nada a ver do Wenger, né? Eu sempre critiquei isso em todas as vezes, né? Mas o Gnabry é um. O Wenger apostou e que agora, de fato, tá dando certo, né? Ele sempre. O Wenger sempre apostou, né? Jovens, assim, nada a ver, né? E que agora que virou, né? Achou uma posição boa em campo. Colocou a Alaba de zagueiro, né? Praticamente. Uhum. Cara lateral, ala. Uhum. E o Davis, que é ponta, tá na lateral, né? Jogando muito também. É, que achado Willer... esse maluco aí, hein? É, jogava no MLS, né? No Vancouver. MLS, canadense, né? Da seleção canadense. Tava naquelas premiações que tem de jovens, né? Uhum. É, abaixo de, acho que, 18, 19 anos. Quando eu fui, tipo, dar uma olhada, assim, que eu vi... Eu lembro até que eu vi a lista, né? Olhei e tal. Tava jogando FIFA, obviamente, né? Falei, vou contratar esses caras no videogame. No 17 que eu jogava, ele nem existia, né? Nossa. Aí eu. Então fui procurar, não tinha. Falei, tá bom. Aí que eu fui olhando assim por cima, cara. Fez igual a Dilma, foi olhar e ver. Tem essa capacidade de fazer a gente olhar, né? E. O Miller também encaixado no time, né? Que tinha sumido, tava sumidão, né? Ele não é centroavante, ele não é ponta, ele não é volante, não é meia. Ele fica ali, né? Fica ali fazendo gol. Entre a grande área e o intermediário ali, ou ele tá dando passe ou tá fazendo gol. É, exatamente, né? Ele não é centroavantão, não é ponta e também não é meia armador. Não mesmo. E ajuda um pouco, né, Cimento, como é que, né, o Dalton não, o Celso, o cara... Um polonês comeu cimento, cintura dura, né? Faz um gol por jogo, tá bom, ajuda. Faz, né? Um gol por jogo. E assim, por mais que ele tenha um drible curto, né? O Lewandowski, ele é um matador, né? Ele é um matador. Então, assim, ele dá um desperdício muito, tem um bom posicionamento. É, se eu ver, assim, jogadores do Bayern não são bons no um contra um. Né? Por isso o jogo coletivo deles é muito bom. Você não vai ter... Talvez o que tem o melhor um contra um ali hoje, o Gnabry, às vezes tem o melhor um contra um deles, que tenta um drible, mas não foge muito disso. Ele vai tirando a bola de lado e chuta, né, basicamente. Não é aquele drible seco. Então o futebol coletivo deles está num nível muito alto. Porque o estilo do time pede isso, né? Não é um time de super craques. É, o PSG você vê muito jogo individual na frente. O Neymar carrega muita bola, o Mbappé carrega a bola, o Di Maria carrega a bola. No Bayern você não vê isso, né? É, movimentação, marcação forte, tabela rápida, jogada aérea é boa, jogada pelo chão é boa também. E só jogada coletiva, né? Ataca com um bloco, né? Quando você... Exatamente. Ataca um bloco para ter possibilidade de jogadas. Como não são jogadores que fazem chover, digamos assim, eles têm que ter muitos jogadores na frente de uma vez só para criar a situação, né? Então, tanto são. Eles têm jogado num 4-2-4, né? Se a gente considerar ali que nenhum desses são meias, que é só o Thiago e o Goretzka, o resto é tudo atacante, né? O Gnabry, o Miller, o Lewandowski e o Perisic. Né? Então são, digamos assim, quatro atacantes. Nenhum deles é um meia armador. Então é 4-2-4. Tem quatro caras na frente, em bloco, criando situação. Né? E isso quando o Thiago Goretzka ainda não aparece no ataque. Né? A questão assim, que eu vejo muito é, por exemplo, a jogada vai para a direita, por exemplo. Né? Vai lá pro Gnabry ali na direita. Encosta nele Miller, encosta o Thiago, vem o Kimmich, né? E Kimmich ainda lateral. Então você ou tem... até o Pavard, né, quando tá de titular também, ou entrou no segundo tempo. Tava confundido, né? E aí você consegue essa superioridade numérica. A partir daí você cria a jogada, né? Cria uma tabela, ou inverte essa jogada pro Perisic, por exemplo. Ou pro Davis na esquerda, né? E sempre nesse jogo de superioridade e marcando alto também, né? Essa marcando alto. E todos eles têm uma boa capacidade de finalização. Né? Fora o Lewandowski. A gente fala, o Lewandowski é o homem gol deles, tudo bem. Mas os outros fazem gols também. Assim, tem boas finalizações, não é na sorte, né? Você vê essa última finalização do Gnabry. Você vê o Miller fazendo cada gol. O Perisic fez aquele gol contra o Barcelona, foi o segundo, se eu não me engano, o 2-1. Então você vê que eles finalizam super bem. Não fica dependendo só do Lewandowski fazer os gols. E basicamente estava acontecendo com a Juventus, né? Dependendo só do CR7. Só do CR7. Tem que tocar nele, que ele é o único cara capaz de fazer gol. O Bayern, a gente tá vendo qualquer um ali na frente tá fazendo gols com oportunidade. Pegando o retrospecto do Bayern aqui nessa Champions, começou lá em setembro, né, do ano passado. 3-0 no Estrela Vermelha, 7-2 no Tottenham, 3-2 no Olympiacos. O Olympiacos foi o time que fez mais, só que aí tava aquela fase do Bayern bagunçado aqui já. Isso. Que começou o Bayern bagunçado. Aí na volta, que você termina e volta com o cara que você terminou, né? Fez 2-0 no Olympiacos, ganhou os dois jogos, fez 5 gols, mas bem menos que os outros, né? No jogo seguinte, foi lá, meteu 6-0 no Estrela Vermelha. Depois, foi finalizar com o Tottenham. 3-1 no Tottenham. Ainda era o Niko Kovac, não, já tinha trocado. Não, ainda era. Ainda era, né? Aí, foi para as oitavas. É, quando as oitavas pegou o Chelsea. Foi na Inglaterra, meteu 3-0. Aí, pandemia, foi para Portugal, né? Em Portugal. Ainda fizeram o jogo de volta em casa, porque acho que esses que ainda estavam nas oitavas, eles ainda puderam fazer o jogo da volta em casa, né? Que até se revoltaram lá que o Barcelona jogou contra o Napoli no Camp Nou, que a Espanha não tinha condições. Então. Aí o Bayern meteu 4-1 no Chelsea na volta. Barcelona meteu 8-2. E contra o Lyon meteu 3-0. É o Santos do Pelé? E fora os jogos de Bundesliga, né? Não, Bundesliga nem vamos falar. Porque ele começou mal e terminou 25 pontos na frente, sei lá. Deu uma chance pros caras, os caras não aproveitaram. Nem poderá ser campeão invicto com o artilheiro, né? É todo aquele cenário pra dar errado, né? Que assim, você não perde nenhum jogo, você tem o artilheiro, você tá voando, mete 8 no Barcelona, e aí você perde só a final. Tá só com muita cara. Tipo aquela seleção do Doom, que ele se classificou com antecedência nas eliminatórias, ganhou a Copa América, ganhou a Copa das Confederações, e perdeu pra Holanda. Perdeu pra Holanda de 2-1. Foi, virada ainda. Dois gols jogo, de e o jogo que não podia perder, mas o Bayern, vocês não acham que tá um pouco disso, não? Se for partir pro palpite, eu já tô engatilhado aqui. Pra mim, dá uns 2-0 pra esse jogo. Então, esse jogo é difícil falar, né, o que vai acontecer. Porque ao mesmo tempo que o Bayern tá muito bem, Neymar voltou muito mal, né? Assim, calma lá. Voltou muito mal de finalização. Ele desaprendeu a fazer gol, né? Ele tá errando muito gol bobo, né? Até o próprio Mbappé também errou alguns na cara. Né? Assim, eu sem dúvida, o Bayern é melhor, é favorito, a lógica é ganhar, mas eu acho que vai dar PSG. Difícil, né? É, porque eu acho que o Neymar e o Mbappé, se tiver um dia iluminado... porque eu não vejo no Bayern aquela capacidade de, em final, assim, você tem que ter um jogador bom num contra um, Né? Você pode ver que a Alemanha, ela tava atropelando. Aquela final contra a Argentina, ela quase perde. Né? Não perdeu por um milagre. Então, a não ser que o Icardi faça um o que o Icardi fez. O Palácio, exatamente. Exatamente. Se o Icardi der uma de Higuaín e de Palácio. Mas eu acho que eu aposto no PSG por isso. Eu acho que em final, assim, você precisa ter jogadores que decidem mesmo. Até porque quase todas as últimas Champions, ou ganhou o Messi ou ganhou o Cristiano Ronaldo, né? Então, depois de 14 anos, né? Você teve uma semifinal sem os dois. Se eu não me engano. E depois de não sei quantos anos sem nenhum time da Inglaterra também. Pelo menos um. Então, pra você ver que você precisa ter jogadores ali decisivos, né? Então, a última vez tinha sido 2005, ó, uma semifinal sem Messi ou Cristiano. Então, fazia 14 anos que você tinha Messi ou Cristiano na semifinal. Né? Então, você vê que você tem um jogador ali uma semifinal sem espanhol e inglês, você cai lá nos anos 70, né? É, porque quase sempre tem um time da Espanha ou da Inglaterra. Que quase sempre são times que têm esses jogadores de nível individual muito alto, né? A Alemanha nunca foi disso, né? De ter grandes individualistas ali, grandes craques, né? Então, você vê que tem muito peso você ter jogador diferente, assim. Principalmente final, que os times se estudam muito, né? O jogo é muito fechado, marcação muito dura. Você não... Se você tiver um lance ali, você matar... É, por isso que eu acabo apostando sempre mais num time que tem jogadores mais diferenciados, né? Por isso eu aposto no PSG. Todo mundo fechado no PSG, é isso aí mesmo? É, você não tá fechadão, não? Caixinha de som, pá. Tem não. Lá minha caixinha de som com americano. 1-0 o gol do Marquinhos. Opa. E o Marquinhos tá jogando muito, hein? Ou o Thiago Silva, imagina. Se ele pra lavar a alma daquele choro lá do 7-1. Ia ser bastante significativo, hein? É. O que me preocupa muito no PSG, acho que todo mundo, né, que tá acompanhando e quem comenta esse time específico, né, são as laterais. Que... É, eles são mais zagueiros, mais o Keren, né? Eu digo, o Bernard, tudo bem, não marca tão bem, mas não tá bem, né? Então, acho que é o que mais preocupa, assim, o jogo, até por conta dessa questão do Bayern ser um time que ataca em blocos, né? É. E tem essas pontas também muito fortes, né? Muito bem agudas. Então, pode ser por ali o caminho do Bayern. E como o Celso mesmo já falou, né? Não tem nem o que... não tem nem muito o que complementar. É individualidade. As jogadas, por exemplo, que o Lyon criou pra cima do Bayern. Se fosse ali um Mbappé finalizando aquela jogada, um Di Maria ou o próprio Neymar, né? Poderia ter um desfecho diferente, né, do que teve lá com Depay e... Dembélé. Rapazes. Apesar também que assim, o goleiro preocupa um pouco, né? Porque o Navas é um grande campeão da Champions League, né? A gente sabe, ele já mostrou, né, que ele é decisivo na Champions, principalmente reta final, né? E ano após ano, e no próprio PSG agora, ele catou muito também. E esse goleiro, a gente não tem tanto conhecimento dele, né? É o Rico, né? Se eu não me engano. Reserva, acho que no Sevilha, se eu não estou enganado. Reserva, né? Ele veio meio que para substituir o Buffon, né? Que decidiu voltar para a Juventus, né? Então você vê que quem estava trazendo a zica era o Buffon. Tá mais do que provado. Tá mais do que provado que o Buffon é o zicador do rolê. Mas o Navas, se tiver o Navas, é um dedinho mais na taça, né? Mas acho que ele vai jogar, não vai? Acho que ele só não vai jogar se ele não tiver condição mesmo. É. Acho que ele vai jogar. A gente conhecer do futebol, se for uma questão de dor, uma coisa assim, ele toma remédio e vai. A não ser que ele não tenha realmente condição. Não tem como. Ele e ele é um cara desses... Pero, Navas... Sem grife nenhuma. Ninguém dá um centavo pelo cara. É, então. Eles disseram que hoje ele treinaria, então não sei se dá tempo, porque ele só vai ter o sexta, sábado, né, sexta e sábado pra treinar, basicamente, né? ele fez aquela Copa do Mundo, né? Pela Costa Rica. Apareceu, bem dizer, lá, né? No, assim, ficou mais notado. Depois foi pro Real. E no Real também ele livrou a cara do... A Copa do Mundo tava todo mundo olhando pro goleiro mexicano porque o Brasil chutava no gol e a bola não entrava, né? É. Porque não tinha... Show Meu também, Deus, né? Esse goleiro mexicano é muito bom. Aí quem foi contratado pelo Real Madrid foi Navas. É. E ele livrou a cara do Real Madrid algumas vezes, né? Em decisões. Assim, bola cara a cara e tudo mais. Ele é um cara que é muito bom goleiro. Não deve ter ficado no Real por questão muito importante do Real, né? De passe, assim, né? De nacionalidade. Tem esse tipo de situação também. É porque eles trouxeram o Courtois pra fazer grife, né? Então. É, ele veio mais por grife, porque ainda não encaixou no Real até agora. Pegar que é bom, pegou nada até agora, né? É, na Copa, foi uma Copa magnífica, né, que ele fez. O Real, ele tem muito disso, de contratar aquele cara que arrebenta numa Copa, né? Foi assim com o Sucker, da Croácia, com o Michael Owen, né, o homem de menino dourado, menino de ouro. Robinho. Com o Robinho. Não, Robinho que ele estourou em Copa. Recentemente aí o James Rodríguez, né? Que para muitos foi até o melhor jogador da Copa. Uhum. Né, então o Real ele tem muito disso, né? O Sneijder, né? Apesar que o Sneijder estourou na Copa pouco depois, que já tinha saído do Real. Mas o Real ele tem muito disso, né? O cara que ou ele ganha melhor do mundo, ou Copa, o Real vai lá e contrata. O cara arrebentou na Copa, o Real contrata. O cara ganhou bola de ouro, fora o Messi, né? Que não tem como contratar. Ele vai lá e contrata. Então o Real ele tem muito disso, né? De contratar grife, contratar nome. Né? Então. Time dos Galácticos, sempre tá com os medalhão. É, e isso aí meio que dificultou pro Navas, né? Ele, querendo ou não, ele não tem aquela pinta, né? De estrela e. Tanto que o Real volta e meia falava do goleiro do Manchester, né, o De Gea. É. Meia falava. Então você vê que o Navas ele nunca foi mesmo aquela estrela, né? Eles falavam em De Gea e no Kepa, né, que foi pro Chelsea também. Que é muito bom, que é muito bom, muito bom goleiro. É, porque eles têm aquela identidade por serem espanhóis, né? Querendo ou não, eles... Quando você tem um espanhol brilhando fora, né, da Espanha, o pra Real e o Barcelona ficam de olho, né? Pra defender o gol do Casillas ainda, né? Então. Grande Mourinho, né? É. Um abraço pro Mourinho aí. Fez a proeza do Casillas. Né? Bom, fora aquela briga que tinha, né, da mulher do Casillas, lá, que era jornalista, que vivia criticando o Cristiano Ronaldo, né? Ele foi falar tinha de mulher, muitos... de treta de mulher, Celso. Tem uma notícia aqui que eu acho que não vou dar essa notícia aqui. Nas vésperas da final. Você viu que o cantor Maluma fechou o Instagram dele, Celso? Eu vi um boato sobre isso, porque o Neymar... Qual que foi o... Qual que o foi a cantor Maluma, pra quem não conhece, é o Rick Martin dessa geração, né? O Henrique Iglesias, dos anos 2020. Ele é o maior latino. O novo Juanes, da Colômbia. Aí ele é o super hitmaker. Aí ele fez uma música pra namorada dele, que chamava Natália, né? Aí eles se separaram. Me diz as más línguas que essa Natália foi vista com o menino Neymar. Natália Homem Neymar, por favor. É, adulto. O adulto Ney em algum lugar. Dizem as más línguas, nunca aprovado. Aí Di Maria, comemorando lá em Portugal, na roda de poker, né? Gravou um vídeo cantando junto com o Neymar e o elenco do PSG. Que música, Celso? Como a música pra Natália. Pegou o recado? E Neymar estava sentado ao lado de quem? Só, você não vai acreditar. De quem? Quem que era o conselheiro nessa? Uma grande influência, né? Essa é a grande notícia da semana no futebol. É. E eles falaram que parece isso que ele respondeu, falando, eu não tenho nada a ver com isso, parece que ele respondeu, tira fora dessa. É, uma confusão que não precisaria se intrometer, né? Aí diz que o Maluma apagou o Instagram dele por causa disso aí, que ele sentiu o baque. Eita. Será um incidente internacional Brasil-Colômbia? Não é? Brasil-Argentina e Colômbia, um incidente do Mercosul, culpa do Di Maria ainda, hein? É. E o Neymar já esteve com ela, conhece ela, ou é só... Conversa. Na época que ele pintou o cabelo rosa, ele fez uma capa de uma revista dessas de moda aí com a menina. Ah, então ele já aí conheceu. Já começou as conversas. Aí não conhecia, pelo menos já falou aí, já falou tchau alguma vez. E ela é colombiana também, ou não? Acho que é. Grandes momentos do futebol mundial, hein, Dalton? É, falando. Então já. Tá vendo que ele já sempre vai... arruma uma fofa. Faltando pouco tempo para o jogo, né? A gente vai estrear a coluna aqui, Dalton, no programa agora em 2020. Coluna Léo Dias do futebol mundial. Momento Léo Dias, hein? Principalmente se o Campeonato Brasileiro continuar muito assim, a gente vai ter muito momento Léo Dias. Não vai ter do que futebol, não vai dar para falar, né? Com o. Sei lá, Flamengo perdido, Galo perdendo pro Botafogo do Autore, né, que vocês comentaram. Vasco invicto. Vasco invicto, metendo cano em todo mundo. Ah, é demais esse brasileiro aí. Promete, promete. Hoje tem ainda, né, hoje que a gente tá 1 da manhã de sexta-feira, né? Parece que ninguém trabalha por aqui. Não. Ninguém tem filha pequena pra criar. Ah, que isso. E vai ter a final da Europa League, né? Sim. Sevilla e Inter de Milão. Inter de Milão. Sevilla é meio que o Real Madrid da Europa League, né? Real Madrid da Série B? Real Madrid da Série B, né? É a Inter de Milão que é um título, né? Pra voltar a... Eles estão com um projeto, né? De voltar a ser... Um grande. Grande a Inter sempre foi, né? Mas ser um. Voltar a ser candidato a título de Champions, né? Digamos assim. Eles estão com um projeto. O Messi, né? Uma possibilidade desse projeto deles continuarem. Então a Inter tá com sede desse título. Acho difícil a Inter não ganhar. Errou! Por mais que o Sevilla seja o Real Madrid. Ainda mais com. Eles contando com o maior argentino do momento, né? Mas isso aí cogitavam até ele e o Neymar ao mesmo tempo, né, no Barcelona. Alguns cogitavam que o Barcelona não traria o Neymar porque iria focar na contratação do Lautaro. Tá jogando bola ele, hein? E ele fora o Lukaku, né? Esse ataque e o Conte de técnico, né? Como aquela chamação obrigado, maluca, né, dele 2-6, né? 2-6, não sei o quê. Da seleção era 4-4-2-2, né? Opa, 2-2-2, na verdade. É, 4-2-2-2-2. E ganhou dois campeonatos italianos, né? Com esse futebol maluco aí, com retranca. E... Cada jogo uma formação totalmente mais maluca que a outra. Abrindo mão do Diego Costa e tudo mais. Ele chega... Acho que desde do Chelsea, ele tá com uma formação assim mais padronizada, vamos colocar dessa forma. Povoando meio campo, né? É, ele tá com um 3-5-2 assim, mais classicão, né? Uhum. Que é o que o Muricy usava, por exemplo, né? Sim. Você coloca... Muricy era especialista, o Felipão também, né? Você coloca bastante gente no meio campo, né? E deixa três zagueiros pra se der, né? Qualquer coisa, tem três caras pra segurar lá atrás. Tem sempre uma cobertura, né? Espera os caras do meio campo. Godinho, né? Se eu não me engano, é meio que o cabeça da zaga, né? É, ele tá com três zagueiros e a dupla de ataque, né? Que é o Lautaro e o... Lukaku tá fazendo todos os gols que ele não fez na Inglaterra. A vida dele, né? Tá jogando esse e o Ashley Young, né, jogando bem, né, algo assim inacreditável, né, se não acreditam de milagre no futebol. Ashley Young, craque. É porque não viram o Ashley Young, né, jogando. Ainda jogando e gritando ainda. Ele falava, tem Ashley Young, tem não vai pra frente. Mas tá jogando muito, né? Tá jogando muito. Ficou acho que em segundo, né? No campeonato, no fim das contas. A Atalanta acabou roubando a posição, né? Do Napoli, né? O Lazio, né? Que disputou o título por um bom tempo. E se eu não me engano, a Atalanta até ficou em terceiro. Mas acabou chegando bem. E pra mim vai. Acho que dá da Inter também. Mesmo como vocês falaram aí, né? Da Sevilha Copeiro. Errou! Né, ser a competição que o Sevilha, né, meio que domina assim, nos últimos tempos, mas acho que a Inter tá jogando muito, amassou na semifinal, né? O Shakhtar. Errou! Passou por cima. Não tomou conhecimento da legião estrangeira brasileira. É, com um português, né, de técnico. Uhum. Acho que vai atropelar também o Sevilha. Acho que uns 3-0. O Banega meio que não deu certo na Inter, né? Ele até tentou. Errou! Ali. Muito bom na bola parada, né? O Banega. Só que acabou voltando pro Sevilha, né? Ele tá no Sevilha. E final de contrato, né? O último ano dele de contrato. Um cara que viu aqui, ele iria voar tranquilamente no Campeonato Brasileiro, mas vai acabar voltando pra Argentina, né? Pra algum time. Ele é de Rosário, né? Se eu não me engano. Né? Pra Arábia, na verdade. Eu mal lembro dele no Boca, né? Eu lembro dele, assim, ele jogou muito pouco no Boca, né? Pelo que eu me lembro. Mais ou menos naquela época o Boca ganhou a Libertadores contra o Grêmio, né? Foi mais ou menos aquela época, né? E logo ele foi pra Europa, né? Já ficou lá. Ficou um bom tempo no Sevilha até sair, né? Muito bom jogador. Muito bom. Bola parada dele pode definir também o jogo. Bom, então esses eram os destaques que nós tínhamos de futebol, que quase não teve futebol, né? Vamos ver nas próximas semanas o que nos reserva, se o Corinthians de fato melhorou com a saída do Luan, que joga de terno, né? Festa o Arauz tentou jogando bem, eu fiquei sabendo. É, Arauz comendo bola. Precisa ver se de fato voltou a jogar bem. Precisa ver se o protesto da torcida lá no Palmeiras causou efeito, né? Chamaram o Zé Rafael de gordo, como que é? Chamaram ele de gordo, ele respondeu que o torcedor era mais gordo do que ele. Baixaria total, né? Baixaria tá garantida no Palmeiras, né? Isso que o time ganhando, imagina se perdesse. Se tivesse perdido, né? Tivesse empatado em casa, né? Dizem que vão ter... Tá certo é você pegar o desempenho do... Uhum. O desempenho do Diniz com os resultados do Palmeiras, né? É. Jogos maravilhosos com vitória de preferência, né? E será que até semana que vem a gente vai ter as revelações dos bastidores do Craque Pato? Diz que tem bastante história aí, viu? Ixi. Ainda serão reveladas. Diz que um certo canal de televisão tava falando que o Pato tava fechando com o Inter, recebeu ao vivo ligação da diretoria de São Paulo pra com deixar disso. Sabia disso aí? Tem histórias que mas o povo... Mas uma de vocês ficariam enojados se... Se souber. Mas vou pra coluna Léo Dias? Quem dirá? Quem pode afirmar, hein? É, vamos ver se ainda tem Diniz no São Paulo, né? Saiu... Tem Diniz até semana que vem ou daqui 15 dias. Teve notícias que ele tava brigando com o Thiago Volpe, né? No... Uhum. Poderia... São Paulo tá cheio de conversa. Diretor que não é São Paulino. Ih, se a gente for aprofundar, né, nas histórias de São Paulo, a gente fala mas... todo minuto do futebol. Dá pra fazer uma série, na verdade, não é nenhum programa, né? Fazer uma série da Netflix, 10 episódios. Vou fazer um documentário. Documentário do São Paulo, 10 episódios. Chamar o Vini aqui pra participar. Mandar um abraço aí pra ele. Vocês têm alguma dica aí pro ouvinte na quarentena, no home office, que ainda não foi demitido? Que tá interessado em alguma coisa? Vocês têm alguma dica aí? Tem alguma dica, Sassão? Ah, o que eu digo que eu poderia passar mesmo é a final da Champions. Não tem onde que passou na Champions. Tá bom. Você dá alguma dica, Leizinho? Division 2? Além de ficar. É, quem joga hard aí no Division 2 PS4, né? Quiser encostar. Bem-vindo. Caras, né, pra jogar. E normalmente fica só eu, o Paulo e mais dois amigos nossos lá jogando, então fica difícil completar o time. Fora o videogame, né? Fora o PS4, o que eu posso recomendar pro pessoal, que eu também, né? Acabei dando uma olhada assistindo nesse período aí, foram as séries, né, da Amazon. De times, de clubes, aquela da seleção brasileira, do City, que você realmente vê o bastidor do cara lá, o quanto que... Influenciar é boa mesmo. Não passando pano pra jogador, né, mas que o quanto que o cara sofre também pra tá lá, né, que não é um negócio que às vezes a gente olha de fora assim, o cara não acerta um passe, não acerta um chute, não sei o quê. Mas, pô, o cara tá lá todo dia, treina, vai, físico, tático, não sei o quê. Às vezes não chega um dia que não dá certo, né? Não é uma máquina, né? Ainda assim é um ser humano fazendo jogando bola, né? Fazendo o trabalho. Não, uma série muito boa mesmo. Quero ver quando estrear do Tottenham. Vai ter Mourinho, classificação, 7-2, várias situações. Trocando técnico, né, no meio do caminho. É, Loris fazendo, tretando com som... Vai ter bastante coisa aí. Tem história pra caramba. Vai ser praticamente uma coluna Léo Dias inteira essa temporada do Tottenham aí. Eu vi até uma notícia relacionada a essas séries, né? Que o técnico do Golden State, ele não quis, né? A galera fazendo a série nessa última temporada. Entendi. Mas, até por conta do que ele já viveu também no tempo de Chicago, né? Chicago Bulls que teve. Tiveram os documentários, né, sim, galera? Então, acho que quem já passou por isso não. Aliás, recomendação muito boa, hein? Boa pra caramba essa aí, da Netflix. Last Dance, bom para um caramba. Muito bom, e tem bastante história também controversa. Scott, que aconteceu ali que o Jordan falou, mas não é bem assim. Stephen Curry também, né? História da briga, né? Que, deu um soco. História da briga. Não, ele, a história do Pistons. Pistons foi campeão em 89-90 e só fica como se fosse o Bayer do NBA. Tipo, os caras só dão porrada, tiro, bomba, chutão e gol. É. Como se os caras não jogassem nada. Sim, e tem muita história. Jogador cortado porque não era amigo do Jordan, né? Ixi! Entretenimento de primeira. Bastante coisa mesmo, bem legal. Bom, pra você que nos ouve, nos prestigia, deixa o seu like no seu agregador de preferência. Estamos também no Spotify. Qualquer coisa, o Ombudsman pode nos contatar nas nossas redes sociais. No Twitter nós somos o osespecialistas, arroba do Twitter ali, né? Assim como Crack Neto falaria, né? Os especialistas. Temos a nossa página no Instagram, que periodicamente postamos nossos programas, às vezes alguma situação mais de urgência, estamos postando lá, antecipando nossas opiniões antes do programa, né? Somos especialistas podcast. Temos página no Facebook. Interaja com a gente, vai ser interessante sempre comentar aqui alguma coisa. Participe, se você tiver também um momento Léo Dias para contribuir com a gente. Seja bem-vindo, porque agora a gente inaugurou essa parte do programa aqui, já que futebol que é bom, ninguém joga, né? Bom, a gente se vê, até a próxima, hein? Sucesso! Valeu, até mais!